ainda nem ter captação de boy. Sendo alternativa, eu não queria estar dentro da guerra e se correndo em um parque. Sem estar com o intestino cheio de droga, espera tu em parque. Eu não sonhei com minha mãe me visitando em presídio. Jamais vivi um assalto seguido de latrocínio. Eu não esperava algema, nem tranca, nem grades. Não mexava aos 18, a perca da liberdade. Não desejei saque a banco, fuga cinematográfica. Trocando com a patamo, nem com a roda, nem com a garra. Não era minha intenção deixar de luto famílias, mas foi ódio que sobrou depois da perda da minha. Covardemente abandonado nos primeiros dias de vida, aprendi a sobreviver nas ruas de Brasília. Entre o amor, o ódio, a revolta, a vingança, vim devolver toda a raiva que deixaram de herança. Eu não pensei que aos 12 eu estaria com as quadradas. Quando era pra estar soltando pipa nas praças, descendo as ladeiras num carrinho de rolimã. Hoje sou anomalia, inspirado no Talibã. Queria que a guerra fosse apenas de mamonas, que polícia e ladrão fosse brincadeira de criança. Eu jamais quis um PM me alvejando no gol, que eu não queria a morte como destino certo. Amputaram os meus sonhos junto minha dignidade, me fizeram um assunto que hoje assusta a sociedade. É ratatata, é pipoco no todo, pois tiraram minha esperança e hoje eu que sou um monstro. Amputaram os meus sonhos junto minha dignidade, me fizeram um assunto que hoje assusta a sociedade. É ratatata, é pipoco no todo, pois tiraram minha esperança e hoje eu que sou um monstro. Eu não sonhei com meu corpo vagando na Cracolândia, correndo dos almas depois de tomar a bolsa de bacana. Não era minha intenção as carreiras de cocaína, nem as facadas pra tomar a bike do ciclista. Eu não queria estar de oitão na cena do louco, nas esquinas, nas quinas, ligeiro com os poucos. Eu não queria um pai alcoólatra, uma mãe prostituta. Eu não queria ser a piada, o comédia da rua. Fui trabalhar no tráfico sem opção, faltou comida. Qualquer um vira bicho com a geladeira vazia. Virei notícia pra mídia sensacionalista, pro povo não enxergar que nessa guerra eu sou vivo.